5056, Tantan 3601. Correto, Tantan 3601, portão 8, chame pronto para puxar no metro. Pronto, Tantan 3601. Confirma, senhor, pronto já? Negativo, vai confirmar pronto, Tantan 3601. Ok. Salvador, Tantan 3601, na planta, pushback, acionamento. Livre, senhor, por gentileza, stand by, transponder. Transponder 5056. Transponder 5056, mas por agora, stand by, por gentileza. É automático, stand by, transponder. Salvador, TAM 3601, está com 84 a bordo, 3 horas e 54 de autonomia, alterna Galeão, pronto para táxi. Tem táxi livre, ponto de espera no zero, via Índia e Alfa, cozi pronto para decolagem, TAM 3601. Via Índia e Alfa, reportada pronto para decolagem, TAM 3601. Salvador, bom dia, eu sou Mike Bianchi, hotel. Sim, prossiga. Solicitamos reboque até a cabeceira 28 para regime de média potência por 10 minutos. Você se encontra aí no parte 3, não é isso? Nós nos encontramos aqui na posição 4. Gate número 4 aqui no pátio 1. Número 4 no pátio 1. Quer se deslocar até a Taxiway Alpha para cheque de motores. É confirmando o seu registro, é Mike Yankee Hotel. Mike Yankee Hotel. Sente, Mike Yankee Hotel. Aguarde para iniciar aí o procedimento, temos aeronave taxiando, posteriormente vai ser liberado, ok? Você vai taxiar, confirmando, vai rebocar, passando via pátio 3, posteriormente prosseguindo até o ponto de espera lá da 28 para a realização de cheque. Positivo, aguardaremos aqui. Obrigado. Salvador, TAM 3601 na ponta de espera pronta. 3601 autorizado, alinhar e decolar no zero, vento é calmo, 3601. Sim, alinha e decola, TAM 3601. O Mike Yankee Hotel pode iniciar seu procedimento de reboque em direção a 28. Confirmado, em direção ao ponto de espera lá na Taxi Golf, o Mike Yankee Hotel. 601, decolou o 11, controle 1935, um bom dia. Controle 1935, tanto 601, bom dia. Salvador, tanto 3601. 3601, contato radar na saída da El, sobe para nível de voo 360, vigilante. Da El 360, tanto 3601. Salvador, autoriza direto da EL para o Torre, Whisky Juliette Bravo. Consigo, Whisky Juliette Bravo. Bom dia, Whisky Juliette Bravo, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Sente, aguarde para o reboque, Whisky Juliette Bravo. Juliette Bravo no aguardo. 3601, no voo hibride. 3601, voo hibride. São 3601, chama centro Recife, frequência 1251, alternado no 3325. Chama Recife 1251, alternado no 3325, tá 3601. Juliette Bravo, pode prosseguir seu reboque para o pátio 1, posição 3. 7 Torre, 03, Juliette Bravo, Bravo. Salvador, bom dia, o Oceané 6251. É 251, prossiga. É 251, prossiga. Bom dia, senhor, tem informação eco para cópia do 380 Guarulhos. Gente, eu tenho pré-autorizado o 360, você aceita? Aceito. Um instantinho para cópia, o 3251, eu estou observando aqui que foi apresentada uma rota, eu só vou confirmar junto ao CGNA, só um instantinho. Tá ok, senhor, o que foi nos passado aqui é pela Upper Zulu 10 até Mudula, depois Upper Zulu 4 até Maricá e Upper Zulu 44 Sébita. Ok, só um instantinho. Obrigado. O 6251 está pronto, cópia. É, 6251 está pronto para cópia. Está pronto para cópia, o 6251. Para Guarulhos, conforme a rota do plano, decola da 10 com curva direita no nível 3620. 3620, Upper Zulu 10 Mudula, depois Upper Zulu 4 Maricá e prossegue na Upper Zulu 44 Guarulhos. Decola da 10 com primeira curva à direita, perfil da saída da El Leda, depois de Leda voa direto à posição Bridge. Frequência do controle 119.35, seu código transponder 5066, Oceanair 6251. Ok, o Oceanair 6251 foi autorizado nível 360 Guarulhos pela Upper Zulu 10 Mudula após Upper Zulu 4 Maricá, Upper Zulu 44 Guarulhos via Sébita. Decola da pista 10 com curva direita na saída da El Leda após Bridge. Controle 1935, transponder 5066, o 6251 da Oceanair.